fere, essa aqui fere. Vem. Só de pensar que sua boca beijou outra boca, eu sinto gosto amargo da desilusão. E isso é mal. Você me apronta e desmonta um castelo de encantos, depois me deixa em prantos no tédio total. E isso é mal. Sua atitude anormal me deixa ferido, coração partido, preciso me refazer. Mesmo doendo no peito, te quero comigo. O seu jeito felino machuca e dá prazer. Vamos pra cima assim, ó. Boa sobre o mar, pé. E a força das ondas vai e vem, traz um pensamento, a saudade de você, que vontade de te ver. Boa sobre o mar. E a força das ondas vai e vem, traz um pensamento, a saudade de você, que vontade. Balança assim, ó. Sofrer com essa aqui, ó. Não deixo o tempo acabar com nosso amor. Eu faço tudo o impossível e você não dá valor. Te amo como louco, estou morrendo aos poucos. Você parece estar feliz pisando sobre mim. Desesperadamente eu choro por você. Meu coração carece do seu amor, do seu amor. E tão bem maltrata de vez. Te perder, te querendo, eu nasci pra você. Se cala. Então vem, então vem. Maltrata de vez. Te perder, te perder, te perder. Eu não vou resistir. Estou te querendo. Eu nasci pra você. Se cala. Não deixe o tempo acabar com nosso amor. Eu faço tudo o impossível e você não dá valor. Então vem, então vem, ó. Te amo como louco, estou morrendo aos poucos. Você parece estar feliz pisando sobre mim. Desesperadamente eu choro por você. Meu coração carece do seu amor, do seu amor. E tão bem maltrata de vez. Estou com saudade e a tua maldade me faz delirar. Te perder, te perder, eu não vou resistir. Eu vivo sofrendo, estou te querendo.